vou ter que te falar. Ela não presta, Rick. Vou ter que te falar. Só presta pra sentar. Só presta pra chupar. Só presta pra sentar. Vem, gordão. Ela não presta, gordão. Vou ter que te falar. Ela não presta, gordão. Vou ter que te falar. Só presta pra sentar. Só presta pra chupar. Taquei e arrependi de não ter tacado. Taquei e arrependi, mas de não ter tacado. Tô uma cara de pelo baile. Tá na cara que disse. Ela tem uma cara de pelo baile. Ouvindo o tempo. Eu sei como é as coisas, eu conheço uma mulher. Eu sei como é as coisas, eu conheço uma mulher. Se não der moral, ela paga pau. Não gosta de quem fica no pé. Pega o tubo, então cê é ou não é. Ah, é. O tubo, então cê é ou não é. DJ Marcos Cauê, the best DJ in production. Ela não presta, Rick. Vou ter que te falar. Ela não presta, Rick. Vou ter que te falar. Só presta pra sentar. Só presta pra chupar. Só presta pra sentar. Vem, gordão. Vou ter que te falar, ela não presta, gordão. Vou ter que te falar, só presta pra sentar. Só presta pra chupar. Taquei e arrependi de não ter tacado. Taquei e arrependi, mas de não ter tacado. Tô uma cara de pelo baile. Tá na cara que disse, ela tem uma cara de pelo baile. Ouvindo o tempo, eu sei como é as coisas. Eu conheço uma mulher, eu sei como é as coisas. Eu conheço uma mulher, se não der moral, ela paga pau, não gosta de.